ver você dançando e arrastando o pé no salão. Sanfoneiro, meta bronca nesse meu reggae forró. Até quem não sabe dança, dança até minha vovó. Reggae forró agitado, sempre numa marcação. Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão. Eu quero ver você mexer, lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você mexer, lambada com reggae eu quero ver. Lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você mexer. Lambada com reggae eu quero ver. Arrastando o pé no salão. Eu quero ver você mexer. Lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você mexer. Lambada com reggae eu quero ver. Quero ver você dançando e arrastando o pé no salão. Eu quero ver você mexer, lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você mexer, lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você mexer, lambada com reggae eu quero ver. Eu quero ver você.